Sejam todos bem-vindos e bem-vindas para mais um episódio dos Contos da Cripta. É, senhor, é o cliente de baixo. O que é isso aqui? Baile dos enxutos? Que merda é isso aqui, cara? Olha, eu tenho que me aposentar mesmo, não tá dando não. O que tu não faz por 10 mil reais mesmo? Vamos lá. Bem-vindos, senhoras e senhores, ao primeiro episódio do Conto dos Enxutos. E no episódio de hoje, o episódio é intitulado Impedindo Creed. Oi, gente, cheguei do mercado. Gente? Ué? Cadê todo mundo? O inferno deve estar na cozinha. Inferno! Você tá aí? Ué? Que estranho. O anão deve estar na área de serviço. Reverendo! Você tá aí no tanque? Reverendo! Também não. Bom, a porta do banheiro tá fechada. O Eunuco deve estar lá dentro. Eunuco? Eunuco, você tá aí? Eunuco? Não tá também. Ainda bem. Vou ligar na portaria, vou ver se o Groot sabe pra onde eles foram. Porra, nem o Groot tá na portaria? O que tá acontecendo? Porra, Dada, para de gritar, velho. O que que tá acontecendo? Mou, ainda bem que você tá aqui. Acabei de chegar do mercado, fui comprar uns produtos aqui pra limpar a casa e não tinha ninguém. Porra, ainda bem, cara. O QG tá precisando mesmo. Olha a sujeira que tá aqui. Olha essa mesa. O que que é isso aqui? Farelo? Farelo de bolacha. Tá tudo molhado. Quem que derramou água aqui, cara? Não, cara. Não é água, não. É, são lágrimas. Lágrima e bolacha. Porra, o filho da puta foi embora e nem limpou, cara. Mas não vem ao caso. O importante é que não tem ninguém em casa, cara. Nenhum BDE. Tu procurou todo mundo? Já. Sorg? Não tá na casinha de cachorro e nem na cadeira de balanço. E o Léo? Passei na frente da estante e ele não tava lá admirando os bonequinhos dele. Até o Nintendo DS tá no sofá. E o Super? A caixa de remédio tá vazia. O Majin? Não tem ninguém no banheiro. Eunuco? Não tem ninguém no banheiro. JJ? Não tem ninguém no banheiro. Caralho. E o King? Ainda tá no trânsito, só chega na semana que vem. E o Creed? O Creed? Tu perguntou pelo Creed? Eu não vou lá, não. Por que não, cara? O último que entrou naquele quarto saiu chorando e ficou falando fino uma semana inteira. Ah, cara, mas tem que levar em consideração que ele é um chorão por natureza, né, cara? Bom, sim. Mas será que... Tá todo mundo no quarto Creed? Todo mundo não sei, né? O inferno... Talvez, né? Será que o Creed comeu eles? Cara, eles eu não sei. O inferno, né? Talvez, né? Mas, sei lá, acho que a gente tem que subir lá pra ter certeza, cara. Porque ficar aqui embaixo, apodrecendo, esperando, não me parece uma boa ideia, não. Cara, acho melhor a gente procurar... Imagina se eles saem de lá, todos igual o Creed... Caralho, meu rabo não aguenta. Dada, vamos lá, velho. A gente tem que impedir que isso aconteça, cara. Mo, você tem certeza que devemos ir até lá? Claro, né, Dada? Senão a gente nunca vai saber o que aconteceu, cara. Pera aí. Cara, tá saindo uma luz forte do quarto dele. O que que é aquilo? Ah, não! Santa luminosidade, Mo! Mas o que é isso? Aquilo, Dada, é um puta puteiro do caralho. Música. será que eles encontraram? Por que será que ficaram tão surpresos? E o que diabos é um puta puteiro do caralho? Se você realmente quiser saber, venha nos visitar na próxima semana. Eu, sinceramente, espero que não.